Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Sonhar, a tua presença vale mais que o ouro. nessa hora. Rasgue o seu coração nessa hora. E diga isso para Ele mais uma vez. Diga bem alto: eu só quero Tua presença.